Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Antes de tudo, eu queria aqui agradecer a Kay Lira, que nos enviou o seu novo CD, Just a Silly Game. Nós não ouvimos ainda, porque acabou de chegar, mas vamos ouvir com toda atenção e carinho. Obrigado, Kay. Em segundo lugar, eu queria dar um outro aviso. Não se espantem, porque nós temos aqui uma visitante de 4 anos, ela pode querer interferir na aula, se acontecer, não tem problema. Em terceiro lugar, temos aqui um aviso que vem do Maurício Marques Canto Júnior, que em função desse acontecimento aí entre a ANPU, a Associação Nacional dos Professores de História, e o pessoal de História da Universidade Estadual de Marília, chegou à conclusão, muito justa, de que está na hora de fazer uma revisão profunda de toda a bibliografia historiográfica ou pretensamente historiográfica produzida por esse pessoal da esquerda organizada desde 1964. Logo após o golpe militar, publicou-se um livro de um jornalista chamado Edmar Morel, com o título O Golpe Começou em Washington. Isto aí fixou um dogma que vem sendo repetido há mais de meio século, embora não haja nenhuma documentação que comprove isso, ao contrário, a documentação prova exatamente o contrário. Chegaram assim à suprema cara de pau de colocar como prova de que o golpe foi uma intervenção americana, uma gravação de uma conversa entre o embaixador Lincoln Gordon e o presidente Lyndon Johnson, em que o embaixador dizia no dia 1º de abril, dizia ao presidente: presidente, os tanques aqui estão na rua, o que, que nós fazemos? Daí o presidente responde: temos que fazer alguma coisa, né? Quer dizer, o cara estava agindo a posteriori, né? E na verdade tudo que fizeram foi enviar um navio com gasolina para os tanques, e que não saiu nem de graça, foi pagar um depósito que os americanos jamais devolveram, e isso foi toda a colaboração. Mas essa mitologia continua, assim como essa continua muitas outras mitologias. Uma coisa espantosa, por exemplo, os livros do Hélio Gaspari, que são tidos como uma das grandes fontes sobre 64, e a parte principal da história o Gaspari não conta, que é a participação dele mesmo na história, porque ele era um dos membros mais próximos do círculo íntimo do general Golbery, e ele era ao mesmo tempo um militante ou provavelmente dirigente do Partido Comunista Brasileiro, e ele não conta o que ele estava fazendo ali. É como se fosse um jornalista, um espectador que estava apenas observando. Você acha que o Partido Comunista vai botar um cara do lado do Golbery para não fazer nada, só anotar e trabalhar como jornalista? É inteiramente absurdo. Então, tem vários furos nessa história, e isso aí tem que ser revisto seriamente, com critério científico. Não se trata absolutamente de fazer a propaganda ou a apologia do regime 64, que isso não falta quem faça, né? Nós temos que escapar dessa tônica absolutamente, nós temos que recontar a história direitinho. Existem alguns episódios que, apesar de conhecidos, nunca são mencionados. Um exemplo é o caso, saiu um livrinho de uma historiadora, Denise Rolenberg, que ela conta que desde 1963 havia guerrilhas operando no país, financiadas e treinadas e armadas pelo governo cubano, de modo que explicar a guerrilha como uma reação ao golpe de 64 é inteiramente absurdo. Essa guerrilha foi descoberta porque um dos intermediários da coisa estava num avião que caiu na Bolívia. O sujeito foi preso na Bolívia e entregaram ao governo brasileiro todas as provas dessa guerrilha. O então presidente João Goulart, em vez de tomar providência, mandar investigar, entregou os documentos para o Fidel Castro. É um crime de alta traição que só isso já justificaria derrubar o presidente e até fuzilá-lo na hora, tá certo? Esse episódio, embora conhecido, a Denise Rolenberg não é uma apologista do regime 64, bem ao contrário, embora conhecido, raramente é mencionado. Basta você esconder isso aí que já toda a perspectiva fica alterada. Então, primeiro, começar com uma revisão da bibliografia, desde 64, desde o livro do Edmar Morel. E, em segundo lugar, empreender pesquisas e tentar restaurar uma narrativa mais realista do que se passou no governo João Goulart, no golpe e nos governos subsequentes. O Maurício gostaria de reunir para isso os estudantes do COF, que sejam ao mesmo tempo estudantes de história, formal ou informalmente estudantes de história, mas de preferência aqueles que estão atuando ou estudando para exercer alguma atividade nesta área específica. Né? Os interessados, então, por favor, escrevam para protocolo1964@gmail.com. Tá? Entre em contato com o Maurício e ele lhes dará o restante da orientação para o projeto. Tá bom? Muito obrigado. Bom, muito bem. É, bom, aliás, ainda a esse respeito, uma outra coisa importantíssima é que eu escrevi dois artigos na revista Época, lembrando o livro de memórias do Ladislau Bittmann, que era o chefe do escritório da KGB no Brasil na época. E ele conta que essa história de que o golpe foi preparado em Washington foi ele que inventou. E ele conta como que ele inventou e como que ele disseminou isso na imprensa brasileira e como os idiotas todos continuam repetindo. Eu escrevi dois artigos dizendo como é, vocês não vão entrevistar esse homem, ele está desmentindo tudo que vocês disseram e ele é uma testemunha direta, ele tá, isso é uma confissão, a confissão não é uma coisa para brincar. Né? Bom, é claro que todo mundo fez de conta que não viu. Mas essa palhaçada já foi longe demais, quer dizer, você não pode fazer todo um gênero literário, toda uma historiografia, um instrumento de propaganda de um partido, aliás, cuja atuação na história brasileira não é das mais honrosas. Né? Então, bom, é isto. Este pessoal da AMPU, então, emitiu um manifesto contra o pessoal da Universidade Estadual de Maringá, achando que é um escândalo absurdo para eles usarem como material o livro do Coronel Ustra, o livro do Cabo Anselmo e alguns escritos meus. Eu digo, mas como? Quer dizer, não são testemunhas? Mesmo que você não goste da testemunha, mas testemunha, qual é o problema de usar? Você já tem que selecionar os testemunhos e documentos anteriormente, antecipadamente, para concordar com o que você vai dizer. E daí eles pioram, mostram assim, o nível de analfabetismo funcional extraordinário, porque acabaram de protestar isso aí, e dizendo, não, essas coisas que estão levando à decadência da universidade brasileira. Mas espera um pouquinho, se esses negócios só são lidos na Universidade Estadual de Maringá, e se vocês não leem, como é que este material pode estar ajudando, incentivando a decadência da universidade brasileira? Então são pessoas que não têm sequer continuidade de consciência de um parágrafo para outro. Quer dizer, eles se desmentem, se desmascaram por burrice. Né? E as pessoas absolutamente desprovidas de qualquer qualificação são os donos da profissão hoje. E esta coisa tem que acabar. Eu tenho dito o seguinte, o pior inimigo do Brasil é a universidade brasileira, é o establishment universitário. Isso é um bando de incompetentes, de ineptos, de analfabetos funcionais, tá certo? Que estão usando a universidade apenas para formação de militância. E estão formando outros analfabetos funcionais iguais a eles. Lá no encontro do MIT, eu lembrei esse negócio, pesquisa que mostra que 80% dos formandos da universidade são analfabetos funcionais. Até teve um sujeito que entrou lá no site do Maurício para dizer, não é isso, são apenas 4%, é que ele não apreende o conceito de analfabeto funcional, não sabe que analfabeto funcional deriva de função. Portanto, o sujeito analfabeto funcional não é o cara que não é capaz de ler nada, é o sujeito que é incapaz de ler aquilo que corresponde à sua função ou ao seu nível de escolaridade. O sujeito é capaz de ler batatinha quando nasce, mas não é capaz de ler um livro da área dele, um livro ou de história, ou de filosofia, ou de direito, então é um analfabeto funcional, evidentemente. O cara, aliás, já afinou, já desistiu de discutir com o Maurício. E lá no MIT, uma mocinha levantou e falou, mas qual é a fonte? Eu falei, eu tenho a fonte aqui, quando terminar você fala comigo, eu te dou. Ela veio falar comigo, você veio, ela também não. Então não era sério o negócio, né? Muito bem. Então, vamos lá. Durante essa semana houve algumas discussões muito interessantes em torno de dois temas, que é a arte do romance e a questão do tempo. E eu gostaria então de colocar aqui alguns esclarecimentos. Não é isso? As pessoas leem às vezes algumas obras de física e ficam impressionadas com a ideia, vamos dizer, da relatividade do tempo. Ora, o tempo não é relativo em si mesmo, o que seria um contrassenso, ele é relativo ao espaço. O tempo e o espaço são mutuamente relativos. Ora, são muito menos relativos, por quê? Porque não há medida de tempo fora da referência a um deslocamento no espaço. Se absolutamente nada acontecesse no espaço, nós não teríamos a menor noção de tempo e muito menos poderíamos medi-lo. Isso quer dizer o seguinte, que a medida de tempo, qualquer medida de tempo, ela é relativa ao espaço por definição. O que significa o seguinte, não existe uma teoria da relatividade. Né? A própria ideia de medição de tempo é baseada na relatividade, e portanto a relatividade é um pressuposto da teoria e não a sua conclusão. Quer dizer, Se o sujeito vem com uma teoria e fala, olha, o tempo relativo ao espaço, fala, não precisa nem demonstrar, fala, claro que é, por definição é. Agora, se o sujeito desenvolve milhões de equações para provar uma coisa que já está aprovada na própria definição, claro que vai dar certo no fim. Só que, a rigor, essa teoria, ela é verdadeira porque ela é tautológica, ela é mesmo dizer que um quadrado tem quatro lados. Não é isso? Ora, mas a medição do tempo é uma coisa e o fenômeno do tempo é outra completamente diferente. Não são a mesma coisa. Ora, o fenômeno do tempo só é acessível ao ser humano. Não é acessível sequer a animais. Por quê? Se vocês lerem os livros do Xavier Zubiri, vocês vão entender que existe uma grande diferença entre a cognição humana e a cognição animal, na qual, na cognição animal, não existe um negócio chamado realidade. Nenhum animal apreende traços objetivos do que quer que seja. Ele só apreende o que altera a ele, as suas alterações corporais, e que o Zubiri chama de estimulidade. Eles não captam a realidade, mas a estimulidade. Tá certo? Então, por exemplo, um urso ou um gato, ele sente frio ou sente calor, mas ele não tem ideia de um fenômeno objetivo chamado calor, o qual é quente em si mesmo, e seria quente mesmo que eu não estivesse ali, que o gato não estivesse ali. Esta noção é exclusivamente humana. E ela é, vamos dizer, o modo natural e espontâneo de percepção do ser humano. O ser humano não diz, eu estou sentindo calor. Não, ele diz, está calor. Isso todo ser humano é assim, desde pequenininho. Quer dizer, ele percebe que é um fenômeno objetivo externo a ele, que não depende dele, que o afeta, certamente o afeta, portanto, também a noção de realidade inclui a estimulidade, mas vai além dela, tá certo? Quanto a experimento científico, nenhum experimento científico pode reproduzir esta percepção de tempo. Né? Ele só pode reproduzir medições de tempo. Portanto, o que ele está pegando não é o fenômeno que nós chamamos de tempo, o transcurso de tempo, tá certo? Mas é apenas uma medição, ou seja, uma comparação com um deslocamento qualquer no espaço. Ora, para que você vivencie o tempo, você precisa de alguma alteração no espaço? Não precisa acontecer nada, né? Você percebe que o tempo passa. Como nós percebemos isso? Eu não tenho a menor ideia, mas o fato é que nós percebemos. Agora, se queremos narrar o tempo, ou se queremos medi-lo, então temos que referi-lo a mudanças que ocorreram no espaço. Tá certo? Ora, isso aí tudo nos leva ao problema do tempo linear comparado com a ideia de um tempo curvo ou relativo. Tá certo? Ora, na minha imaginação, no meu pensamento, eu posso conceber quantas sequências de tempo eu desejo, passadas, futuras, posso misturar os vários tempos, posso fazer o que eu quiser. Só que, enquanto isso, o tempo linear está passando e me levando inexoravelmente ao túmulo. Então, e todos nós sabemos disso, quer dizer, o homem é o animal que sabe que morre. E, portanto, é o animal que se pergunta sobre o que vem depois. Não, nenhum gato ou urso jamais fez essa pergunta. Tá certo? Então, esta consciência da morte está ligada intimamente à consciência de tempo que nós temos, e vice-versa. Tá certo? Então, esta é uma experiência que, embora seja exclusivamente humana, ela não é subjetiva, né? Nós estamos captando aí um fenômeno perfeitamente real, objetivo. O que é subjetivo são as medições, meu Deus do céu. Toda medição é comparação de uma coisa com outra. Portanto, não é a apreensão de uma característica inerente ao seu objeto, mas apenas uma comparação dele com outra. Ou seja, tudo o que a ciência física diz sobre tempo é tudo, tudo, tudo subjetivo. E a única apreensão objetiva de tempo é a experiência humana normal e corrente do tempo. É para, justamente, para... O que a ciência faz? A ciência vai partir deste fenômeno, observado por todos os seres humanos e consciente em todos os seres humanos, e vai tentar especificá-lo mediante certas medições e comparações, que é tudo o que ela pode fazer. Agora, dizer que a apreensão científica do tempo é objetiva e do ser humano que essa a apreensão científica objetiva e a humana é subjetiva, isso é uma inversão total da realidade. Você vê que, de uns anos para cá, a tendência quase que universal da classe científica é sobrepor, vamos dizer, as concepções da sua ciência em especial à experiência comum e normal da humanidade. Então, como dissesse, olha, somente esta classe aqui conhece a realidade objetiva, tudo mais é subjetivo. Se é assim, então essa classe científica está colocada em face dos demais seres humanos quase numa posição divina. Eles conhecem a realidade, nós não. É claro que essa pretensão é absolutamente psicótica e deve ser rejeitada na base. Aquilo que o Edmund Husserl chamava o Lebenswelt, quer dizer, o mundo vivido, esta é a realidade, tá certo? O resto são aspectos ou comparações que nós fazemos da realidade. E nenhuma ciência pode estudar a realidade como tal, ela só pode estudar um campo específico delimitado já previamente para que dentro desse campo sejam possíveis as experiências que são acessíveis aos equipamentos usados por essa ciência. Portanto, o campo de qualquer ciência é um aspecto abstrativo. Quer dizer abstrativo? Abstração é separação. Quer dizer, você vai separar um aspecto da realidade dos demais aspectos sem os quais ele, na realidade, não pode existir. Por exemplo, para você estudar, digamos, a antropologia física, quer dizer, as diversas raças de seres humanos, né, sua altura, seu peso, etc, etc, você não precisa referir isso a fatores, por exemplo, de ordem econômica ou religiosa. Mas pode existir um ser humano sem os fatores de ordem econômica ou religiosa? Não. Portanto, uma coisa é o ser humano concreto, que vive dentro de um sistema de determinações que é total e simultâneo, tá certo? E existe o ser humano da antropologia física, que é só uma faixa, uma fatia que só existe abstrativamente. Não existe na realidade. E isso é importantíssimo. Nenhuma ciência estuda a realidade. Ela não, é impossível estudar a realidade. Realidade só é acessível à experiência humana comum e concreta. E dentro dessa realidade, nós recortamos abstrativamente aspectos para comparar um com o outro e para estudar cada um nas suas características específicas. Tá certo? Então, se você espera que haja uma concepção científica da realidade, você pode esperar sentado, porque isso não vai existir nunca na sua porca vida. E o que eles chamam de concepção científica do universo, ele só vai existir uma concepção científica do universo o dia que a ciência inventar um outro universo à sua imagem e semelhança, para poder, então, medi-lo e explicá-lo. Tá certo? Então, a pretensão, vamos dizer, as pretensões da classe científica são tão absurdas, né, que já ultrapassaram infinitamente a capacidade real de qualquer ciência possível. Então, se você pegar, por exemplo, os linguistas, eles demonstram que tudo o que você pensa, vivencia, etc., não é senão uma projeção da linguagem, um efeito secundário da linguagem. Agora, você pega um físico, ele diz, não é nada disso, são tudo partículas subatômicas. Eu digo, não é possível que os dois estejam certos ao mesmo tempo, porque, afinal de contas, a física também depende da linguagem, e a linguagem também depende das partículas subatômicas. Qual é a relação entre a explicação linguística da realidade e a explicação subatômica da realidade? Ninguém sabe e jamais saberá. Isso ultrapassa infinitamente a capacidade de qualquer ciência. Não adianta você apostar na interdisciplinaridade ou interciência, porque você só pode, vamos dizer, conectar, vamos dizer, interdisciplinariamente ciências já existentes. Agora me responda, existem ciências suficientes para estudar todos os aspectos da realidade e todas as interações entre eles? Por definição, isso não pode existir. Então, quer dizer que toda qualquer concepção científica ela será apenas analógica, sempre, nunca vai passar disso aí. Tá certo? Agora, o fenômeno real do tempo, do espaço que nós vivenciamos, não. Isto é o espaço onde nós estamos e onde, no qual se dão as investigações e experimentos científicos. E é nesse espaço-tempo real que as verificações científicas têm que ser confirmadas ou impugnadas. Não é isto? Então, aonde os cientistas se encontram, por exemplo, para discutir suas teorias? Né? No espaço linguístico ou no espaço quântico? Não é nenhum nem outro, é no espaço da experiência comum. Não é isso? O sujeito não perceber isto é o suprassumo da paralaxe cognitiva. É a paralaxe cognitiva 95 cruzes. Né? E que isso aí já virou uma doença endêmica. Quanto mais o indivíduo se dedica à sua ciência, mais a tendência dele de fazer desta ciência uma explicação universal de tudo. Então, Se for psicologia, então nem se fala. Então, físicos, linguistas, psicólogos, são todos... O Ortega Seixas chamava isso de imperialismo, mas hoje em dia eu acho que é pouco. Isso é o globalismo científico. Né? Então, se você observar, por exemplo, as disputas dos cientistas em torno do aquecimento global, se ele existe ou não existe, basta isso para você perceber, vamos dizer, o estado precário da ciência atual. Se a coisa ainda está em discussão, é porque ninguém sabe, tá certo? Agora, tem alguma coisa que não esteja em discussão? A teoria da evolução não está em discussão? Continua. O heliocentrismo não continua em discussão? Continua. Né? Portanto, a pretensão de você... A mera existência de uma ciência é incompatível com a noção de autoridade científica. Porque se a ciência é um modo de investigação que é sempre autocrítico, que está sempre se reformulando, então ela jamais tem uma sentença final. E se ela não tem uma sentença final, ela só pode lançar interrogações e hipóteses, jamais sentenças definitivas. Portanto, a autoridade pública da ciência tem que ser zero. É? A ciência é apenas sugestiva. E o que eu estou dizendo também é apenas sugestivo. É isso? Então, isso é muito importante. Quer dizer, a própria lógica da investigação científica é incompatível com a noção de uma autoridade pública da ciência. No entanto, a reivindicação, isso todo cientista sabe. Acho que não tem nenhum cientista que não tenha lido o Karl Popper com aquela teoria da falseabilidade, a qual está certa, embora ela não seja nova, porque ela já estava lá em Aristóteles. Todos cientistas sabem disso, mas quanto mais sabem disso, quanto mais têm a consciência íntima de quanto a sua ciência é incerta e provisória e precária e sempre em autocorreção, mais autoridade pública reivindicam. Eu não sei se isso é uma compensação da insegurança, quer dizer, uma dificuldade de coexistir com o estado de dúvida por mais de 2 semanas, ou se é um simples e banal corporativismo, ou as duas coisas, ou talvez outros fatores. Mas vocês não podem esquecer, André, que a inteligência e a razão são propriedades de todo ser humano, uns mais, outros menos, mas todos têm. E que não há nenhum uso específico da razão que possa se sobrepor à razão enquanto tal. Por outro lado, o mundo da experiência humana comum, o Lebenswelt, é o terreno onde todas as teorias são julgadas, no fim das contas. E só existem duas disciplinas que lidam com o Lebenswelt, que são a filosofia e a poesia, ou arte literária, de modo geral. Elas expressam e designam o Lebenswelt, quer dizer, a experiência comum e corrente da humanidade, sem pretender abrangê-la, abarcá-la ou explicá-la. Ou seja, o que um poeta fala, um romancista fala, um filósofo fala, não pretende conter a realidade em si, mas ele apenas designa esta realidade para uma outra pessoa que também está consciente dela e que também não pode abarcá-la nem explicá-la. Ou seja, vocês entendem o que eu estou dizendo. Nenhum de nós abarcou a realidade inteira, mas nós estamos dentro da mesma realidade e nós a conhecemos pela sua presença. Portanto, sabemos do que estamos falando. Então, eu posso designar um objeto do qual não tem explicação nenhuma. Não é isso? Mas você sabe qual é o objeto e toda a comunicação na esfera filosófica e literária é desse tipo. Ninguém está explicando, nem abarcando, nem dominando nada. Nós estamos apenas nos referindo, vamos dizer, a um mundo que nos é acessível. Tá certo? Ele nos é acessível, mas nós não podemos abarcá-lo. Tá certo? Então, estamos todos dentro do mesmo mundo. E a coisa mais óbvia do mundo, que eu já expliquei aulas atrás, é o seguinte. O mundo é o mediador de toda a comunicação possível, inclusive a comunicação científica. Se não estamos dentro do mesmo mundo, não há comunicação. Você pensar que a linguagem é uma coisa que paira acima do mundo, isso é totalmente idealístico, por isso aí talvez seja a linguagem dos anjos ou a linguagem de Deus, mas a nossa não é assim. A nossa linguagem, se desprovida de qualquer nexo com a realidade, ela se torna automaticamente incompreensível. Saber do que o outro está falando é saber de algo que ele não disse, mas que está designado na sua linguagem. Né? Quando você vai comprar uma salsicha, tá certo? Você está num país estrangeiro, você não precisa saber como se diz salsicha na língua dele. Você está, por exemplo, na Hungria, como se diz salsicha em húngaro? Não tem a menor ideia. Você indica a salsicha, você aponta. E o homem da venda, da loja, sabe o que, que você está querendo. Não é isso? Então, se não houvesse essa possibilidade de indicar fisicamente ou imaginariamente, a linguagem seria totalmente inviável. Portanto, você imaginar, né? É o poema do Drummond, que é, vamos dizer, filosoficamente é um erro, mas é a impressão que ele, é a impressão que muitos linguistas têm, e que ele assim descreve, quer dizer, a Terra está tatuada de símbolos e cálculos. Não, ela não está tatuada de símbolos e cálculos, estão dentro dela, não é ela que está rodeada disto. Nenhuma linguagem rodeia e abarca a realidade como uma rede. Isto simplesmente não existe. São sinais que nós trocamos dentro do campo da experiência humana, que se diferencia de qualquer experiência científica por ser uma experiência aberta e simultânea, na qual estão simultaneamente presentes todos os fatores que a compõem, os fatores essenciais e acidentais. Também já expliquei para vocês aqui a teoria do acidente metafisicamente necessário. Quando um acontecimento qualquer, bom, ele pode ser definido segundo várias essências, de acordo com a ciência que esteja investigando, em nome do qual você, da qual você está falando. Mas, por exemplo, do ponto de vista anatomofisiológico, um assassinato é um processo de transformações desencadeado num corpo humano, tá certo? Pelo impacto de uma bala, de um objeto cortante, perfurante, etc, etc. Ele pode ser descrito assim, mas juridicamente ele não é bem isso. A descrição jurídica leva isso em conta, tá certo? Mas ela vai descrevê-lo como uma conduta tipificada no código tal. Não é isso? É um homicídio doloso, é um homicídio culposo, é isso, é aquilo. Quer dizer, o quadro classificatório usado pelo direito é diferente do usado pela fisiologia. Não é isso? E pela anatomia patológica. Hein? Sociologicamente ainda é uma terceira coisa. Tá certo? Ou seja, estes vários aspectos que são acessíveis às várias ciências são fatias recortadas dentro do acontecimento, que é tudo isso ao mesmo tempo e mais alguma coisa. Se você perguntar assim, qual é o número de ciências que podem estudar este fenômeno, um homicídio, ilimitado? Pode ser estudado do ponto de vista físico? Sim, do ponto de vista balístico, não é isso? Ou do ponto de vista da resistência dos materiais e assim por diante. Pode ser estudado do ponto de vista psicológico? Pode. Do ponto de vista sociológico? Pode. Do ponto de vista antropológico? Pode. Do ponto de vista econômico? Pode. Só que tudo isso são pontos de vista. Ele não pode esquecer isso. Ciência é um ponto de vista. É uma linha de observações. Uma só linha. Você pode articular todas e você não esgota nem o mais banal dos acontecimentos. O sujeito soltou um pum ali na esquina. Isto pode ser estudado por 20, 30, 40 ciências diferentes. Todas elas. Não é isso? Pode ser do ponto de vista químico, físico, antropológico, sociológico, moral, jurídico, etc, etc, etc. Tá certo? Então, cada uma das ciências é apenas um ponto de vista. Agora, o característico da experiência humana concreta é que todos os seus componentes essenciais e acidentais estão presentes ao mesmo tempo e não falha nenhum, porque se faltar um, a coisa não acontece. Quer dizer, é por isso que chama concreto. Concreto é aquilo que cresce junto, que sucede junto. A nossa mente pode separar abstrativamente. Por quê? Por facilidade. Né? Porque nós temos a consciência, vamos dizer, da experiência humana concreta, ou seja, a consciência dessa simultaneidade, mas nós não conseguimos pensá-la simultaneamente. Isso é importante. Nós podemos designá-la. Posso falar de experiência humana concreta? Porque você tem, ele tem, ela tem, todo mundo tem. Então sabe do que eu estou falando. Mas eu não posso abarcar isso conceptualmente e nem sequer simbolicamente. Então a nossa comunicação funciona porque estamos dentro do mesmo mundo e porque temos a experiência concreta da presença do mundo e da nossa presença do mundo e da presença do mundo diante de nós. Isso que é o famoso começo do livro La Présence Totale, do Louis Lavelle. Então, o primado da experiência humana concreta sobre qualquer descoberta ou verificação científica tem que ser afirmado mil vezes. Ele diz, olha, você não tem autoridade nesse domínio. A sua ciência não estuda isso, nem pode estudar. E toda a ciência junto também não pode. E mais ainda, a nossa filosofia, a nossa arte literária pode apenas designar isto aí. Né? Ou seja, designar por símbolos, de modo que as pessoas a reconheçam. Mas elas reconhecem por quê? Porque elas conhecem. Não é isso? E conhece por quê? Porque toda e qualquer experiência se desenrola dentro do campo do ser ou da existência, que é onde nós estamos, e que tem por principal característica a coexistência e simultaneidade de todos os fatores que a compõem. O mais acidental deles. Você imagina, por exemplo, um homicídio, onde você fizesse a abstração de um fator, por exemplo, o fator econômico, o fator psicológico, que ele não estivesse presente, o homicídio não aconteceria. Porque o sujeito teve que comprar uma arma, alguma coisa ela custou, mesmo que o crime não tenha tido uma motivação econômica, algum envolvimento econômico tem, e se não tivesse, ele não seria possível. Algum aspecto psicológico, podemos fazer abstração? Não. Um aspecto antropológico, sociológico, não podemos fazer abstração nenhum. Não é isso? Se fizéssemos, o acontecimento não sucederia. Uma vez sucedido, nós podemos, partindo da vivência concreta que temos, e vamos dizer, das imagens que a representam na nossa mente, na nossa memória, separar abstrativamente vários aspectos, estudá-los separadamente e tentar até articulá-los, mas sempre em número limitado. Entendeu? Isto aqui é coisa básica, básica, básica. Por isto mesmo é que desde a primeira aula eu insisto que o primeiro elemento da educação é a educação literária. Porque se você não sabe designar a realidade e você não sabe reconhecê-la quando ela é designada, você vai operar suas abstrações científicas em cima do quê? É? Se você não tem esta consciência, vamos dizer, da experiência concreta e da sua simultaneidade, tá certo? Então todas as abstrações que você fará serão em cima de outras abstrações. E você vai tomar o resultado dessas abstrações como se fossem coisas efetivamente existentes. Estão entendendo? Então, se você ler o livro do Wolfgang Schmidt, O Enigma Quântico, você vai ver que esta coisa que nós chamamos partículas subatômicas, ninguém, nenhum físico sabe qual é o estatuto ontológico delas. Né? Não sabe se elas são coisas, se são propriedades, se são o que raio de coisas são. Você sabe apenas observar certas reações que elas mostram. Mas se você não sabe o que é, você não sabe em que camada da realidade ela está, então, evidentemente, você está medindo uma coisa que você não sabe o que é. Né? Ou seja, você não precisa nem saber do que se trata, você pode comparar aquilo com outra coisa. Eu tinha um amigo que, no ginásio, que ele brincava, o que, que é isso aqui? Eu falava, não sei, ele também não sei, mas lá vem outro. Ué, se você quer saber, muito da ciência física é assim, eu não sei o que é, mas lá vem outro. Né? A teoria quântica inteirinha é assim. Né? Então, você precisa saber o que um objeto, um fato é, para você poder até reagir a ele? Claro que não. Tá certo? Para poder interferir nele, não precisa. Então, esta interferência é o objetivo da ciência. Ela não se destina a explicar a constituição do mundo, mas a criar mecanismos, estratégias e táticas de você reagir ao mundo e de interferir nele. Mas se você quer ter alguma ideia do que é a experiência humana real, você só vai adquirir consciência, claro, a experiência todos nós temos, mas onde é a consciência e a expressividade da experiência, a capacidade de você fazer um intercâmbio de informações sobre a experiência com outras pessoas, somente através da formação literária e do extenso domínio da linguagem. Né? Não tem outro jeito. Tá certo? E a linguagem, por sua vez, ela só funciona se você reconhecer que ela é subsidiária em relação à experiência. Por quê? A linguística só estuda a língua que se fala. A língua que é efetivamente usada e que está talvez codificada em gramáticas, mas antes disso existe um fenômeno que se chama verbum mentis, que não é ainda uma linguagem, é uma intenção de linguagem ainda não formulada em palavras. Se não existisse o verbo mentes, nós não conseguiríamos pensar nada e dizer nada. E o verbo mentes não é acessível a estudos linguísticos. Ele é acessível, talvez, em parte, a estudos psicológicos, mas é, sobretudo, o único meio de você observar o verbo mentes é você observá-lo em você mesmo. Portanto, de maneira reflexiva. Tá certo? Então, um escritor, qualquer escritor, ele sabe o que ele quer dizer antes de ele encontrar a palavra certa. Todo mundo que escreve tem essa experiência. Eu digo, mas se eu não tinha palavra, como é que eu sei o que eu queria dizer? É? Eu sei o que é, mas não sei dizer. Isto acontece o tempo todo quando você está escrevendo. E às vezes você tem que consultar um dicionário para você ver 20, 30 nomes da mesma coisa, para você saber qual que corresponde exatamente ao, não tanto ao objeto, quanto àquilo que você queria dizer dele. Isso que você queria dizer dele corresponde a algo dele. Nunca a ele inteiro. Então, ou seja, na própria linguagem você opera esse primeiro nível de abstração, sem o qual os demais não seriam possíveis. Então, a questão da narrativa é uma questão fundamental, porque você vai encontrar sociedades, culturas, as quais falta uma coisa ou outra. Portanto, algumas faltam uma arquitetura desenvolvida, outras não têm uma estratégia guerreira desenvolvida, não tem isso aqui, mas todas têm uma arte narrativa finíssima. A mais primitiva que você encontrar tem narrativas de uma complexidade enorme, tá certo? De fazer inveja aos grandes narradores da literatura ocidental. É só você pegar essas mitologias, né, da Índia, da China, tá certo? Dos esquimós, e você vai ver que são narrativas altamente complexas, com a pluralidade de níveis de significado absolutamente alucinante, e isso já está presente desde o início da humanidade. Por isso é que eu disse, por onde a humanidade começou a aprender, é ali que você tem que começar também. Não que necessariamente a ontogênese repita a filogênese, quer dizer, a origem do indivíduo repita a origem da espécie, mas o aprendizado do indivíduo imita o aprendizado da espécie. Nenhum de nós pode superar isso de maneira alguma. Então, existem culturas que, por exemplo, não têm uma matemática avançada, mas todas têm uma arte narrativa avançada. Então, isso significa que a arte narrativa é uma pré-condição para que haja um desenvolvimento matemático e científico posterior. Então, a formação educacional começa pela arte literária, especialmente a arte narrativa, ou seja, o que nós chamamos de romance, as poesias épicas e o teatro. Poesia propriamente dito, no sentido especializado, entra um pouco depois, porque nela o tratamento da linguagem tem uma certa autonomia em relação, vamos dizer, à experiência. Mas a narrativa é absolutamente indispensável, né, certo? Então, pensando nisso, né, que eu coloquei no Facebook esta advertência, uma narrativa pode quebrar a ordem do tempo. Por exemplo, você pode tentar contar um mesmo acontecimento desde o ponto de vista de vários personagens diferentes, que certamente não o estão recordando ao mesmo tempo e que não estão de acordo uns com os outros. Cada um está contando a coisa de uma certa maneira. E, neste caso, o que você faz? Você retorna no tempo várias vezes. Você começa a contar desde vários começos diferentes. Você pode fazer isso. Você pode também quebrar a ordem para refletir não a sequência de acontecimento, mas a sequência em que você os recordou. Num dia eu lembrei de tal pedaço, no outro dia eu lembrei de tal pedaço, e assim por diante. E ele não vem em ordem. Ou seja, mentalmente eu posso, como se diz, viajar no tempo. Só que enquanto eu estou viajando no tempo, o tempo linear continua transcorrendo. Então, nós podemos quebrar a ordem da narrativa, mas não a lógica interna do tempo linear. Na experiência concreta humana, o tempo é sempre linear. Ele só se, vamos dizer, se fragmenta ou se subdivide na nossa imaginação, ou seja, no nosso modo de narrá-lo, seja para os outros, seja para nós mesmos. Então, isso coloca problemas muitíssimo interessantes na técnica do romance, técnica da narrativa. Como é que eu vou contar uma história? Tá certo? Então, eu posso, por exemplo, supor o que se chama narrador onisciente. Ele conta a história como se ele fosse Deus, ou como se fosse um anjo observando, Então ele sabe toda a sequência linear e ele sabe a participação das várias pessoas e sabe quais são as diferentes faixas de tempo que cada um pegou. Tá certo? Mas às vezes funciona, às vezes não funciona. Então você pode também partir, vamos dizer, para uma narrativa mais subjetivista, tá certo? No qual você escapa um pouco da linearidade objetiva do tempo para você retratar as transformações subjetivas que se passam na cabeça dos personagens enquanto eles estão recordando ou vivenciando os acontecimentos. Mas tudo isso só é válido se no fundo estiver o quê? Subentendida a lógica do tempo linear. Se você lê o Ulisses do James Joyce, tudo se passa ali em umas poucas horas, né? Mas tem cenas, por exemplo, o Delírio Final, da Molly Bloom, leva 40 páginas, e quanto tempo aquilo passou na mente da Molly Bloom? Você pode levar horas para ler, porque a linguagem é meio complicada, mas tudo aquilo se passou na cabeça dela num segundo, tá certo? Então, este Delírio Final que ela tem mudou a temporalidade linear da narrativa em absolutamente nada. Aquilo continua fechadinho dentro daquelas poucas horas que a narrativa inteira abrange. Do mesmo modo que, vamos dizer, num breve conto, você pode suceder... Hoje mesmo, acho que estava comentando um conto do William Faulkner. O conto tem umas 20 páginas, mas várias gerações se passam ali. Então, isso quer dizer, o tempo da narrativa não reflete a linearidade do tempo, mas a linearidade do tempo a determina. Determina a estrutura da narrativa, que é feita por uma seleção de épocas. Tá certo? Um dos componentes fundamentais do gênero trágico é o retorno do passado. Quer dizer, algo que foi esquecido muito tempo atrás e que de repente volta. Né? O famoso negócio do tômago, filho é teu. Né? Fenômeno nega maluca, nega chega com o tof teu. Então, evidentemente, o filho foi gerado num momento do passado, mas que não faz parte da narrativa subjetiva que o personagem está acostumado. Então, isso quer dizer, a temporalidade subjetiva dele é contestada por uma outra temporalidade que veio da onde? Do passado linear. Então, o tempo linear, ele predomina sobre todos os jogos temporais que a nossa imaginação possa fazer, assim como a temporalidade linear objetiva predomina sobre todas as variações das medidas de tempo que todos os físicos do universo possam fazer. Porque quando nós falamos de tempo, a própria noção de tempo corresponde à experiência concreta humana. Agora, as várias medições de tempo, várias comparações, não são tempos reais, são tempos abstrativos, meu Deus do céu. Agora, se o tempo fosse uma abstração, ele só se passaria na nossa mente e não na realidade. Nós não estaríamos submetidos a ele, mas ele a nós. Então, esta confusão, vamos dizer, do concreto e do abstrato é uma das características mais constantes, vamos dizer, da cultura contemporânea, dos debates públicos contemporâneos, seja na esfera da ciência, seja na política, onde quer que seja. Mas nós que estamos estudando e que o nosso objetivo na vida é nos instalarmos na realidade a ponto de ter uma consciência viva dele, ao ponto de podermos reconhecer o que os outros dizem, pouco importa a complexidade do que estão dizendo, mas se você está lendo Hegel, você diz, disso que ele está falando, eu sei do que ele está falando porque eu tenho essa experiência, né? Eu posso não dominá-la, mas eu sei a que ele se refere. Está lendo Aristóteles, a mesma coisa, você está lendo Shakespeare, a mesma coisa. Saber do que... Olha, o suprassumo da cultura é o seguinte, saber do que estão falando. Né? Tanto se você está lendo um grande autor, um grande filósofo, quanto se você está conversando com o Zé Mané na rua. Mas, agora, quando você não sabe do que estão falando, você cria uma estrutura para seu uso. E essa estrutura pode ser, por exemplo, uma estrutura linguística. Isso. O romancista, o narrador, é o indivíduo que tem que ter, em grau iminente, a autoconsciência biográfica. Porque, afinal de contas, um romance trata do quê? Das vidas de pessoas. E essas vidas não podem ser concebidas sob a forma de acontecimentos isolados, soltos no ar, como se elas não tivessem um passado, nem um futuro e nem sequer um presente, se tivessem só aquela faixa. Que nesse caso você não está lidando com personagens reais, mas com fantoches que você mesmo inventou. E o leitor, quando lê isso, sabe que é um fantoche. Sabe que não é uma pessoa real, mas é apenas um símbolo de uma possibilidade muito remota que só existe abstrativamente, como, por exemplo, no Kafka, o homem que virou barata. Nós sabemos que ninguém vira barata, mas nós sabemos que subjetivamente isso pode acontecer numa fantasia. Quer dizer, você pode sentir que virou barata, né? O Pierre Boutin diz que o Jean-Paul Sartre é o anti-Kafka, porque é a barata que virou homem e está se sentindo muito desconfortável nessa posição. Assim como o Joseph K., coitado, se sente muito desconfortável com o barata, ele cai de costas, como é que eu vou virar? Tá, né? Então, tudo isso é possível nos jogos de imaginação, mas aí você está escapando da temporalidade concreta. Temporalidade sem a qual você não entenderia esta narrativa abstrativa de jeito nenhum. Você consegue entender, por exemplo, a situação do Joseph K. na Metamorfose, porque você consegue imaginar como seria isso na temporalidade real. Mas não é, você, não é a narrativa que está na temporalidade real, é você. É. Então você reinsere a temporalidade abstrata na temporalidade real, a título de experiência, e você entende do que ele está falando. Agora, tem narrativas que, quando você faz isso, você se engana. Por exemplo, essas narrativas de retorno no tempo, tipo o Exterminador do Futuro, que ele retorna ao seu passado para mudar o seu futuro. E daí nós perguntamos, mas quando que ele fez isso? E daí a narrativa toda se esborou. Quer dizer, você pode pegar aquela proposta que é intrinsecamente autocontraditória, impossível, e vivenciá-la como se ela se reportasse ao senso da experiência real. Mas é você que está fazendo isso. Então, nesse caso, você está se enganando redondamente. Porque este retorno ao passado, tá certo? Para mudar um futuro contingente, né? Primeira pergunta que você tem que fazer, mas esse futuro que ele está mudando desde o passado, é o futuro presente ou é o futuro do futuro ainda? É? Já começa esse problema. Né? E o instante onde ele pulou para o passado será alterado também? Ele voltou para o passado e daí ele muda o futuro de modo que ele não volte para o passado. Né? Ou seja, isso são jogos puramente gramaticais, tá certo? Que o espectador, o leitor trouxa, pode preencher com conteúdo sem se dar conta de que isso é apenas um jogo gramatical. Ora, o jogo gramatical em si mesmo não pode comover você, não pode mexer com os seus sentimentos, tá certo? É porque é apenas um jogo mental, né? Ora, o homem que virou barata não é um jogo mental. Ele é um símbolo da degradação humana, que acontece em nível muito pior. Um preso no campo de concentração está abaixo de uma barata. Não é isso? O sujeito está sendo torturado, ele está abaixo de uma barata. Está tão impotente quanto uma barata que caiu de costas. Não é isso? Isto é um símbolo real, mas o sujeito que voltou para o passado para mudar o seu futuro não é um símbolo de coisa nenhuma. Ele é apenas, vamos dizer, uma estrutura gramatical. Ora, eu entendo o seguinte, que o narrador, o romancista, ele tem que ter uma consciência biográfica muito aguda, porque ele vai lidar com pessoas reais, quer dizer, cuja sequência biográfica tem que ter uma continuidade, um travamento qualquer interno. E ele só pode entender isso desde a sua própria biografia, por quê? Porque ele é só um e não dois. Então, se há uma coisa que o romancista tem que ter, é uma consciência muito clara da continuidade, da unidade da sua biografia, ou seja, das transformações que ele foi sofrendo e como ele foi, vamos dizer, progressivamente integrando os vários aspectos. Não é isso? Veja, nós quando lemos uma biografia, nós vemos uma vida que se completou e que, portanto, alcançou algo que nós dizemos que é o seu sentido. Por exemplo, você pega a biografia de Dostoiévski, você vê o cara lutando com as dificuldades da vida, com as próprias dificuldades da criação literária, e no fim chegou a um travamento qualquer, deu uma solução. E quando ele morre, você diz, não, essa vida está realizada. É certo? Bom, mas isso é assim só depois do fim. É o famoso Tel quand lui même enfant, l'éternité l'échange, que fala Mallarmé diante do túmulo Edgar Allan Poe. Né? Então, a vida encerrada adquiriu uma forma. E esta forma nós dizemos que é o sentido dela. Mas enquanto ela está se desenrolando, ela está buscando o seu próprio sentido, buscando e realizando ao mesmo tempo. Né? Então isso quer dizer que ela não está realizada, o sentido não está nítido para o próprio personagem vivo. Esse sentido é apenas uma possibilidade, entre outras. Né? E esta possibilidade pode não se realizar. E, sobretudo, é aquele negócio, vários personagens do William Faulkner, às vezes revêem a sua vida e veem que aquilo não fez o menor sentido. Isso pode acontecer também. Tá certo? Então, a possibilidade de não fazer sentido está sempre presente para o ser humano. Né? Então, se o romancista não estiver consciente de todas essas alternativas, ele não pode contar a história de ninguém. Então, quando o indivíduo não tem essa consciência autobiográfica e, portanto, não pode apreender a unidade da vida de outros personagens, tá certo? O que ele faz? Ele substitui isso com jogos linguísticos, com combinações gramaticais. Tá certo? E pior, hoje em dia existe a tendência de encarar a arte narrativa principalmente como uma construção linguística, o que ela não é de maneira alguma, porque a construção linguística, evidentemente, ela está lá, mas ela só está para designar algo que só pode ser compreendido pelo leitor caso o leitor remeta à sua própria experiência da vida. Porque isto é o saber do que está falando. Não é isso? Por exemplo, você... Bom, suponho que vocês aqui jamais tenham matado a sua mulher porque ela os traiu, mas você consegue entender que Otelo tenha feito isso porque ele acreditou que ela o traiu. Tá certo? Se você não soubesse o que é o ciúme, se você não tivesse nem mesmo uma experiência imaginária do ciúme, você não entenderia isso aí. Não é isso? Ora, uma construção linguística não pode por si mesma abarcar esta experiência, pode apenas designá-la. Então, a construção linguística só é compreendida por aquilo que nela transcende a própria construção linguística e penetra dentro do mundo do Lebenswelt, da experiência vivida. Tá certo? Mais ainda, essa experiência vivida pode ser concebida pelo romancista, e geralmente é, antes de que ele possa formulá-la linguisticamente. Às vezes não aparece pronta, mas algo do desenvolvimento temporal dos acontecimentos você tem antes de você botar a primeira palavra no papel. Portanto, existe uma estrutura narrativa prévia antes da construção linguística. Existe outra depois, que se realiza na mente do leitor. Então, essas distinções, vocês têm que se acostumar com elas. Mas só vai acostumar se você ler muitas narrativas, não no sentido de estudá-las como construções linguísticas, mas estudá-las como se fossem vidas possíveis. Porque é disso que a literatura trata, vidas humanas possíveis. Né? E com isso você vai ampliando a compreensão que você tem da sua própria vida e da vida dos seres humanos que te cercam. E de outros que você não conheceu pessoalmente, mas que você pode imaginar, por exemplo, a vida de um grande estadista, ou a vida de um tirano, a vida de um serial killer, e assim por diante. Vidas que você não poderia viver, mas que você pode imaginar. Então, isto é a base de toda a cultura e de toda a compreensão. Porque isto é a base de toda a comunicação humana, de toda a linguagem possível, inclusive a linguagem científica. Deu para entender? Então, daqui a pouco nós voltamos com as perguntas. Então vamos lá, vou começar respondendo aqui uma pergunta que se refere ao começo da aula, à introdução da aula, ou seja, aos avisos que eu estava dando. De Samuel Montresol. Eu sou aluno de História da UFRJ e tive aula do Brasil Contemporâneo com o professor Carlos Fico, que supostamente seria um dos maiores historiadores do regime militar. Me lembro que ele garantiu que os Estados Unidos tiveram um papel importantíssimo no financiamento dos grupos civis anti-Jango e na ajuda na preparação militar do golpe. Segundo ele, haveria uma operação chamada Brother Sam, em que os Estados Unidos enviariam um comboio militar para ajudar os militares brasileiros. Também me lembro que eu me perguntei para ele sobre as atuações soviéticas no Brasil e ele desviou do assunto. Bom, em primeiro lugar, ele faz uma confusão que já se tornou clássica. Houve, evidentemente, o financiamento americano para grupos de ação parlamentar, tá certo? Mas é evidente que se esperavam vencer o Jango no parlamento, não estavam planejando um golpe contra ele. O golpe surge quando a luta parlamentar falha, não é isso? Então uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Quanto à possível operação Brother Sam, é importante ver que é claro que os Estados Unidos tinham um plano de contingência, porque é obrigação constitucional do presidente dos Estados Unidos, quando há uma revolução, um golpe de Estado, qualquer agitação mais perigosa num país qualquer, ele remover os cidadãos americanos do lugar. Se ele não fizer isso, ele pode até sofrer impeachment. Então é evidente que a operação se destinava a este fim e não tinha mais nenhuma possibilidade de ação além disso. Você imagina o que seria uma ação militar americana num território do tamanho do território brasileiro? Seria muito maior do que o que foi a ocupação do Iraque. Tá certo? Não havia nenhum plano desta envergadura. No fim, a única coisa que acabou sendo feita foi enviar um navio com combustível que não chegou a ser usado e que não foi sequer dado de graça. Foi pago pela família do ex-governador Paulo Egídio Martins, o sogro dele, não sei que, Bainton, Alberto Bainton, sei lá, que era um banqueiro, pagou e eles nunca devolveram o dinheiro. Isto foi exatamente tudo o que houve. Agora, o financiamento a entidades civis que lutavam na esfera política, houve mesmo. O que isto tem a ver com o golpe militar? Ele quer dizer que todos os componentes daqueles grupos parlamentares estavam informados do golpe, mas nem se estivesse, não teria havido golpe. Isso quer dizer, o golpe foi tramado em silêncio, em segredo, por grupos pequenos que envolviam assim, comandantes militares e alguns governadores de estado, como Magalhães Pinto, outros só entraram no fim, como Ademar de Barros, Carlos Lacerda. O próprio Carlos Lacerda, veja, nem o Carlos Lacerda participou da elaboração do golpe, isso é importante, ele entrou no último momento. Então você vê que um golpe militar não é uma coisa para você discutir no parlamento, né? Quer dizer, a explicação é assim, é o que se chama uma síntese confusa. O nego mistura duas coisas que contribuíram para a desmoralização do governo João Goulart e junta tudo isso sob o nome de golpe. Isso é uma síntese confusa. Isso é o máximo de inteligência que o nosso mundo acadêmico consegue chegar. Este é um dos pontos que eu gostaria muito de esclarecer. Quer dizer, a diferença entre o financiamento a grupos civis, que é uma coisa normal no mundo inteiro, quer dizer, qualquer ONG vai pedir dinheiro para os americanos. E, por outro lado, quando o sujeito desconversa a ação soviética, ele sabe o que está fazendo. Então, é claro que ele não está fazendo historiografia de maneira alguma, ele está fazendo uma desinformação, uma ocultação proposital. Tá certo? Vocês veem, uma coisa importante nessas pesquisas é vocês levarem em conta as investigações feitas pelo Mauro Abranches, na Tchecoslováquia, que teve acesso aos documentos do serviço secreto tcheco, que era o que atuava no Brasil, porque a União Soviética, nos países do Terceiro Mundo, ela não atuava diretamente pela KGB, mas pelo serviço secreto dos chamados países satélites. Como, por exemplo, o serviço secreto da Romênia atuava no Oriente Médio. E no Brasil era o da Tchecoslováquia. Por isso que o chefe era um tcheco, que era o Ladislau Bittmann. Né? Tem que ler o livro do Ladislau Bittmann e tem que aguardar um pouco essas investigações do Mauro Abranches, que não deixam a menor dúvida da quantidade enorme de agentes soviéticos que havia no próprio governo João Goulart. Mas, agora, quanto aos famosos agentes da CIA, como seria possível tramar um golpe, a CIA tramar um golpe, se até hoje não apareceu o nome de um único agente da CIA lotado no Brasil na época? quando nós temos aí 300 nomes de agentes da KGB. Claro que algum agente havia, mas até hoje não se sabe o nome desse agente. Então é tudo uma especulação baseada na síntese confusa. Quer dizer, se eles estavam dando dinheiro, por exemplo, para o IBAD era o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, era uma ONG, né, que fazia então propaganda, lutava assim contra os projetos da reforma de base, essa coisa toda, tudo isso na esfera jornalística e parlamentar. Tá certo? É claro que isso ajudou o golpe, é claro que ajudou, porque se não tivesse havido esta luta parlamentar, tá certo? Então a reputação do governo estaria intacta. Mas isso não quer dizer que esses que estavam atuando no parlamento e no IBAD estavam articulados com os golpistas. Falei, isso é absolutamente impossível. Quer dizer, o golpe foi eminentemente uma operação militar, tá certo? Da qual, veja você, no parlamento ninguém sabia de nada. Quando o presidente do Senado, Álvaro Moro Andrade, decretou a vacância do cargo de presidente da República, porque o João Goulart tinha assumido, tá certo? Ele estava no Rio Grande do Sul, mas o pessoal pensava que ele já estava no exterior. Então, ele reuniu o Senado e disse, o Senado declara que a presidência está vaga. Ele, nesse instante, ele não sabia do golpe militar. O presidente do Senado, que era o maior reacionário que tinha lá. Né? Agora você imagina os outros. Então, quer dizer, a luta parlamentar é uma coisa, o golpe é outra, completamente diferente. Aliás, são processos antagônicos. Né? Um golpe é conduzido em segredo até o seu último momento. Quando o general Mourão Filho botou as tropas para sair de Minas e baixar para o Rio, nem os outros generais sabiam que ele ia fazer isso. Quer dizer, só quem não sabe o que é um golpe militar é que fala essas coisas. Bom, feito isso, vamos para outra pergunta. Marcelo Spresser pergunta. O senhor coloca que a ciência recorta aspectos da realidade e são incapazes de abarcar sua totalidade. Porém, a nossa experiência no mundo concreto também não pode abarcar sua totalidade, por limitações inerentes à nossa condição humana. Pá, pá, pá, pá. Não foi isso que eu disse, de jeito nenhum. Eu disse que a nossa experiência do mundo real é uma experiência em aberto. Ela não está previamente delimitada e ela não é de tipo abstrativo, embora a abstração se siga. A ela, ao passo que a investigação científica começa com abstração, começa com recorte abstrativo. Portanto, ela não está aberta para a realidade e a realidade que ela abrange é necessariamente fechada e circunscrita pelo campo previamente delimitado dessa ciência, o qual é delimitado em função dos métodos acessíveis. Nós temos tais ou quais métodos, o que nós podemos estudar com esse método? Tais e quais fenômenos, tais ou quais aspectos dos fenômenos, e pronto. Eu nunca falei em totalidade. Mas, aliás, pensa um pouco. Abarcar a totalidade é uma expressão autocontraditória. Abarcar a totalidade seria estar fora e acima dela. Isso nem Deus abarca a totalidade. Né? Porque Ele é a totalidade. Né? Então, Ele não pode abarcá-la e ficar fora dela. Né? Deus teria que estar fora e acima da realidade. Ele não está. Deus é onipresente, portanto ele está também dentro da realidade. Então essa é uma expressão, muitas vezes as pessoas disseram isso, ciência abarca apenas os pedaços e não a totalidade. Esse é um argumento absolutamente falso, não é isso? Falso e autocontraditório. O que caracteriza a experiência humana não é o seu caráter total, mas seu caráter aberto à simultaneidade dos fatores acessíveis. Claro que nem todos esses fatores precisam estar conscientes, mas eles têm que estar presentes. E nós sabemos que uma experiência é real porque nós sabemos que ela tem uma infinidade de aspectos acidentais que estão ali presentes. Qual é a diferença entre você assistir um homicídio e você ver um homicídio no cinema? Você sabe que ali no cinema só estão presentes aqueles elementos que fazem parte do enredo tal como via se desenvolvendo, não há outros elementos, né? Ao passo que na experiência real pode haver milhões de elementos, e você está aberto para todos eles. Então, o que caracteriza a experiência humana não é a sua totalidade, mas a sua abertura. E o que caracteriza a experiência científica é o seu fechamento, a sua limitação a um conceito delimitador prévio à experiência. Não é isso? Quer dizer, uma ciência ela delimita um certo campo. Esse campo é delimitado em função de hipóteses iniciais que ela já tem, E em seguida ela vai verificar se dentro desse campo aquelas hipóteses efetivamente se realizam ou não. Isso é tudo, tá certo? Então, nada de esse negócio de totalidade e tal, isso é tudo besteira. Houve gente que, alguns humanistas, né, alegaram isso contra a ciência no passado, mas isso é uma coisa tão tosca que não merece nem ser levado em consideração. Então, veja, a experiência humana está aberta a uma totalidade virtual, não totalidade real. A ciência não pode estar aberta. Nenhuma ciência pode estar aberta à totalidade virtual. Ela só pode estar aberta ao território que ela delimitou. Não, vamos dizer, a interferência de outros fatores, bom, isso seria uma outra ciência que vai investigar aquilo por outros métodos completamente diferentes, nos quais nós não podemos opinar nada. E a articulação de duas ciências, a mesma coisa. E de três, e de quatro, e de cinco, a mesma coisa. Você pega qualquer manual de qualquer ciência, você pega um manual de química, com o que que ele começa? 20 páginas de definições. Suspenda essas definições e não há mais química. O que que são essas definições? São delimitações de território. Ou seja, está criando um objeto ideal, não é isso? Que em seguida você vai comparar com as experiências. O objeto ideal que previamente delimita o campo das experiências possíveis. Agora, você compara isso, vamos dizer, com a experiência concreta da vida humana. Começa com alguma definição? Não, nada tem definição. Vamos ver outra pergunta aqui. Rodrigo Bellinazzo. Essa semana eu vi uma argumentação de um filósofo italiano afirmando que o número de suicídios na Inglaterra aumentou devido ao neoliberalismo. Ou seja, a maior concorrência dos indivíduos provocou esse suicídio. Isso é inteiramente... Isso é absolutamente inconcebível. Esse é o tipo da síntese confusa. Quer dizer, enquanto se aplicava, se aplicavam as técnicas e teorias neoliberais, nada mais aconteceu, nenhuma outra mudança social aconteceu. Não houve a destruição de valores, não houve a destruição da família, não houve a decomposição da linguagem, não houve mudança na educação. Foi só o neoliberalismo sozinho que magicamente provocou o suicídio. Quer dizer, isso é coisa de primário, um cara desse não tem condição de lecionar em universidade nenhuma, não tem condição de lecionar num ginásio. Porque pega um fator abstrativo e ele dá aquilo um poder real. Não é isso? Então, olha, nenhuma situação econômica por si determina nenhuma conduta humana, isso é uma coisa importante entender. Porque depende da interpretação que você faz. E essa interpretação, por sua vez, não é determinada pelo próprio fator econômico, mas pelos fatores culturais, morais, psicológicos, etc, etc. Por exemplo, você ir à falência. Como é que você interpreta isso? Hã? Um cara mete uma bala na cabeça, o outro vai começar outro negócio. Então, a falência por si não determinou nada. Não é isso? Então, é preciso, vamos dizer, para formar uma conduta humana qualquer, você precisa de uma confluência de muitos fatores. Qualquer conduta. Qualquer conduta simples. É? Então, isso aí é o tipo do pensamento metonímico. O neguinho pega a parte pelo todo e acredita que a parte existe em si mesma. Você poderia inverter o raciocínio. Por exemplo, o socialismo da Suécia, ele cria um elevado número de suicídios, ele sozinho não. Não é porque o governo encampou tal e qual negócio que todo mundo vai meter a bala na cabeça. Né? Acontece que para fazer isso, ele teve que criar mudanças na educação, na moral, nos costumes, etc. Tudo isso somado leva os caras a estourar os miolos. Rondon pergunta, quais são as melhores narrativas da língua portuguesa? Aquela que o senhor deu um exemplo para a aula de hoje, pela perfeição, por conter todos os elementos que definem o gênero. Bom, daí é uma escolha mais ou menos subjetiva, mas digamos que os que eu vou te indicar são muito bons. Eu não posso garantir que são os melhores ou os únicos, mas eu acho que os Maias do Oeste de Queiroz é um primor de narrativa. Tá certo? As novelas do Camilo Castelo Branco, todas elas são pequenas obras-primas, mas não chega a ter essa amplitude. São livros de 70, 80 páginas, são apenas novelas, não chegam a ser romances. Se você pegar o Machado de Assis, você vai ver que no Memórias Próximas de Brás Cubas ele apela muito a jogos linguísticos. O próprio fato de o sujeito escrever a sua autobiografia depois que morreu, né? Ele diz, eu não sou um autor defunto, mas um defunto autor. É claro que isso é um jogo de palavras, e isso tira muito do impacto realista. Mas na época, Machado de Assis estava muito influenciado por Lawrence Stern, um romancista inglês que fazia muito esses jogos de palavras. Depois o Machado de Assis cria a conquista, a sua independência imaginativa e chega à perfeição narrativa no Dom Casmurro. Então, Dom Casmurro seria um exemplo. E ali você vê que a lógica implacável do tempo linear está ali presente, embora não seja sempre seguida literalmente na narrativa, mas ela está ali presente. Eu sugeriria o São Bernardo, do Graciliano Ramos, também é uma tragédia, e é onde você vê o tempo implacável, né? As causas se encadeando até o amargo fim. O livro do Zé Geraldo Vieira, A Mulher que Fugiu de Sodoma, é certamente a narrativa mais bem construída dele. Tem outros romances que são mais ricos de imaginação, mas este é uma perfeição de construção. Eu sou um grande apreciador do Érico Veríssimo, do Tempo e o Vento, que é uma epopeia, né, onde o tempo vai inexoravelmente produzindo os seus efeitos, né? O livro do Josué Montelo, Os Tambores de São Luís, e Coroa de Areia. Coroa de Areia é uma história de um personagem que passa por todas as revoluções brasileiras. Tá certo? Em tudo isso aí, você vai ver assim, a ação do tempo inexorável, que já era a base da tragédia grega e continua sendo a base de toda a narrativa até hoje. Então, eu acho que esses são, não digo que são os melhores livros, mas são os livros que eu gostaria que vocês lessem. Ramon Gomes. Estou tentando escrever um romance, mas ainda tenho muita dificuldade em encontrar as palavras que se adequam às minhas ideias. Tenho na mente o corpo da história e os dramas nos quais pretendo escrever. O senhor poderia me dar mais alguma sugestão além da leitura e imitação dos grandes escritores? Sim, você imaginar a história de maneira cada vez mais meticulosa. Não tente narrá-la em palavras, tente imaginá-la simplesmente. Né? Até você visualizar cada cena ouvindo as palavras, ouvindo os sons. Se você fizer isso, ou seja, aí você vai ter clara consciência do que você quer dizer, e as palavras ou surgirão naturalmente. Agora, para as palavras surgirem naturalmente depende da amplitude do seu vocabulário. Então, você aumenta, vai tentando, fazendo isso, ao mesmo tempo tentando aumentar o seu vocabulário. Então, o principal numa narrativa não está nas palavras, está no verbo mentis, que é uma intenção de dizer ainda não realizada. Felipe Rizzo, eu gostaria de compartilhar a leitura que estou fazendo da Montanha Mágica, de Thomas Mann, e como se encaixa perfeitamente no tema de hoje, romance e tempo. O tempo é discussão constante no romance e muda a percepção que os personagens têm do tempo no hospital, e isso faz mudanças neles. Então, ali você acompanha diferentes vivência do tempo pelos vários personagens, mas tudo isso abrangido no quê? Num tempo linear que também vai transcorrendo inexoravelmente até o amargo fim. Bom, eu acho que por hoje nós vamos ter que parar por aqui. Existem outras. Olha, aqui tem o Andrew Mendes dos Santos, manda uma oferta de ajuda, de colaboração, em função dos benefícios que ele sente ter recebido deste curso. E diz, eu estou à sua disposição, se você precisar. Não, eu não estou precisando de coisa nenhuma, mas eu tenho um monte de gente no curso que está precisando. Você colabora com quem está começando, colabora com os seus colegas. O que vocês fizerem um pelos outros, estarão fazendo por mim. Tá bem? Por exemplo, colabora nesse projeto do Maurício e outros projetos que aparecerem, tá bom? Então vou ter que parar por aí. Até a semana que vem. Muito obrigado.